Nerding About apresenta Do Cartucho, o seu podcast sobre games. E3 2017, parte 2. Life is Strange apresentou uma nova DLC, o Before the Storm, né? Vai contar um pouco da história antes da Max chegar na cidade, né? E vai contar um pouco da história sobre a Chloe e a amiga dela, Rachel. Como você acha que vai ser esse jogo? Você acha que ele vai conseguir, por mais que sejam só 3 episódios, você acha que vai segurar a coisa sem ter viagem no tempo, apenas drama adolescente, ou você acha que foi um tiro no escuro? Eu acho até melhor sem a viagem no tempo, cara. Nossa, o jogo ele é muito interessante. Esse jogo é interessante mais pela história do que pela mecânica de viagem no tempo, porque viagem no tempo em click point, não sei quem teve essa ideia, sabe? Ainda bem que a história é muito boa pra segurar. É, porque você pode escolher várias opções na hora que você quiser. Você fala, ah, vou voltar, vou escolher outra opção. Ah, vou voltar, vou fazer isso. Tem esse porém, né? Tanto que sempre quando eu joguei o jogo, eu realmente não voltei tanto. Eu falei, não vou voltar, eu vou escolher uma opção e vou direto com ela. É que quando você faz um gameplay muito extenso de um jogo desse tipo, você acaba reparando que, tipo, quando você escolhe uma coisa e faz ela errada e você pode voltar a qualquer momento, é, tipo, só uma burocratização da história, sabe? Tipo, eu tava jogando e eu já tava pensando, poxa, mas eu só quero saber como é que vai acabar isso aqui. Era mais fácil eu procurar um vídeo no YouTube, porque não tinha o feeling do gameplay, sabe? Diferente de outros jogos do tipo de click point, igual o The Walking Dead. Eu tinha o feeling de gameplay, eu estava jogando aquele jogo de fato, sabe? Agora no Life is Strange era só sobre a história mesmo, não tinha outra questão, sabe? Ficar procurando garrafa, Deus é pai, que era muito ruim, péssimo. Muito fraco na questão do gameplay. A história é muito boa. Ainda bem que ela segurou tudo bem. Então, agora que eles vão poder fazer isso de forma mais livre, bem, apesar que eu acho que vai acabar tendo algum mecanismo de volta no tempo, sim. Vamos ver o que vai rolar. Certo, vamos para um jogo que você adora de paixão, né? Que é a sua franquia preferida. Né, sendo irônico, Assassin's Creed Origins, né, fala um pouco sobre o novo visual, a nova ambientação, né, começar que ele vai ser, acho que, o primeiro da cronologia, né, como que você achou da performance, né, os movimentos falam que foram melhorados, há coisas novas no jogo, e ele, assim como todo jogo de hoje em dia, tá tendo elementos de RPG, né. Eles fizeram essa pausa, né, lançaram Watch Dogs para conseguir retardar um pouco o lançamento do Assassin's Creed. Parece que eles vão tomar agora essa janela, né? Lança Assassin's Creed, depois lança Watch Dogs, lança Assassin's Creed e Watch Dogs. Pra conseguir manter o desenvolvimento do jogo em dia e tudo mais. Pra não ter tanto atraso e lançar um jogo com uma performance justa. Questão técnica, parece que o jogo vai conseguir funcionar muito bem. Se você reparar bem, ele tem um gráfico bem inferior ao Assassin's Creed Unity, que foi o primeiro que saiu pro PlayStation 4 e o Xbox. Que os consoles tinham uma dificuldade muito grande de rodar aquele jogo, porque a Ubisoft, ela almejou muito e não conseguiu colocar aquilo, né, funcionando da forma correta. Então, eu não achei ele tão bonito esteticamente. Eu achei a jogabilidade dele interessante, mas um bocado lenta. Eu acho que ele tá no mesmo patamar do Need for Speed. Eu acho que essa pausa, né, pra melhorar o desenvolvimento, até que foi produtiva nele, né, conseguiram fazer um jogo melhor, mas com custo, né? Ele tá rodando bem, ele tá bonito, ele tá creio que não vai ter tanto bug que nem os anteriores, mas é só questão técnica. Agora, se o jogo foi bem planejado, se ele tem, né, um design de jogo interessante, se vai ser divertido de jogar, aí já é outra história, né? E vamos para o próximo jogo, que é a continuação de Shadow of Mordor, né, que é o Shadow of War. Eu não sei se é impressão minha, eu não sei se realmente não é uma coisa que eu tô acostumado, mas na hora que eu olhei o gameplay, olhei aquela cena do Orc, né, perto do primeiro game, que eu achei um pouco mais, assim, sei lá, até mais escuro, eu gostei mais do primeiro, assim, a imagem. Agora, a imagem do segundo, eu vi uma coisa muito colorida demais, o meu cérebro não conseguiu entender aquilo como se fosse uma continuação boa, sabe? Eu não sou putinha de gráfico, mas eu achei que havia uma diferença no gráfico. Não sei se eu tô errado, me corrija, por favor. É, talvez depende da localidade que eles estão. É, o primeiro Shadow of Mordor, ele tem dois mapas também, tem uma diferença do local que você tá, como é. Acho que eles vão seguir bem mais ou menos o que é o Tolkien. Mas é... Eu tenho boas expectativas com esse jogo. Só não tenho boas expectativas com o final, porque a Warner, ela não sabe fazer um final digno pros jogos dela. Mas é... o QTE é um vídeo direto matando já o vilão logo de cara. Foi uma sequência de decepções desde o Batman. Primeiro Batman você tinha alguns caras grandões no meio do jogo que você tinha que enfrentar eles de uma forma específica. Então você praticamente desviava, eles batiam a cabeça em algum lugar e aí você ia lá e detonava eles. E o jogo ele evolui, sabe, dessa mesma forma. Durante o jogo inteiro você fica cansado já de fazer sempre essa mesma coisa. E quando chega no vilão, você espera um Coringa, sabe, fazendo alguma coisa diferente. Ele vai e usa uma droga nele pra ficar enorme e você acaba com ele do mesmo jeito. E outros jogos que, bem, o Mad Max que já começa já daquele jeito, nossa senhora. O Shadow of Mordor ele acaba de um jeito tão ruim, é meio que obrigando você a comprar uma DLC pra ver o resto do jogo. É terrível, cara. Eu patinei esse jogo, eu gostei muito da forma de jogar ele. Algumas revistas, alguns sites falaram que ele era um GOT daquele ano. Não acho que é pra tanto, mas é um jogo muito divertido de jogar, ele é muito gostoso de jogar, porque esse sistema Nemesis, não sei, quem não jogou não sabe muito bem como é que funciona. Você tem uma hierarquia militar dos Uruks, que são os orcs lá do jogo. E você é um personagem que foi... Tem uma história que eu não preciso entrar tanto nela, mas a questão é que se você morre, você volta. Como no videogame mesmo. Então ele morre, ele volta no mesmo lugar que ele saiu depois que ele tinha morrido. Então você sai pelo jogo, enfrenta orcs e eles te matam. Esse orc que te matou, como você é um cara muito forte, você é um herói de fato, esse Uruk que te matou, ele evolui de patamar, então ele fica reconhecido, né, perante os outros e ele ganha um patamar lá militar. Toda a próxima vez que você aparece, então ele sabe que ele te matou ou que você deixou uma cicatriz na cara dele ou que você fez tal coisa. Então ele tem esse conhecimento e ele tá mais forte, então ou ele tem capanga ou ele tem alguma coisa, ele vai lá pra te matar e ele fala a respeito disso. Então, a história que é criada no jogo é a história sua mesmo, a história de como você jogou. Então, no jogo, uma vez eu tava batalhando lá com um monte de Uruk, tinha uns que tinham níveis maiores, mas quem acabou me matando foi o cozinheiro. Puta, ele deu uma sorte de matar ele. E aí, da próxima vez que eu fui, ele já era um chefe. E aí, ele acabou me matando de novo. E assim foi. Eu só fui conseguir matar esse cara no final do jogo, porque ele tava tão forte de tantas vezes que eu morri pra ele especificamente, que ele já tinha uma porrada de capanga. Não sei, se eu não me engano. E aí você tem que bolar estratégia pra conseguir quebrar isso, entendeu? Então o sistema deles é muito bom. Se eles conseguirem aprimorar isso de fato, vai ser muito legal. Não sei se eu tenho tanta expectativa, porque a base do design de jogo que eles estão investindo agora é mais ou menos o que foi investido no final do primeiro jogo. Que você conseguia recrutar, pra conseguir montar praticamente uma tropa pra conseguir invadir alguma coisa ou destruir. Isso não funcionou muito bem no primeiro jogo. Essa parte final de recrutamento não funcionou muito bem. Não sei se vai ser tão legal assim no próximo jogo, mas bem, vamos ver o que vai dar. O sistema é muito bom, é dinâmico, é gostoso o combate, apesar de você ficar apertando um botão que nem um louco. O jogo não tem limite, sabe? Tinha hora que eu tava enfrentando no meio do lugar 20 inimigos e você tem que se virar. Não tem jeito, se você morrer eles vão ficar mais fortes, todos. Então, bem, é legal pra caramba, cara. Espero que eles consigam fazer legal. Só que não tenho expectativa do final do jogo. E bom, vamos falar sobre ele, né? Que é o Anthem. Pronuncie como quiser. A gente não vai julgar ninguém se pronunciar errado, então a gente vai pronunciar errado se precisar. Falar sobre esse novo game, né? Que ele tem um mundo vivo, né? Ele vai ser aquela coisa de coisas aleatórias acontecendo no mapa, né? Eu achei ele engraçado porque você pode mergulhar na água e também continuar o gameplay. E a forma do co-op, né? O seu amigo pode entrar qualquer hora do jogo e jogar com você a partir dali, certo? Sim, é mais ou menos como o Destiny. Às vezes a pessoa ela tem um pouco de aversão a jogo online. Eu tenho muito amigo meu que dá, mas gente, a partir dos 30, às vezes o cara não gosta muito de jogo online, alguma coisa do tipo. E acaba não compreendendo como é que funciona Destiny ou como é que funciona esse item. Até eu explico com base no Diablo 3. Diablo 3 ele tem esse sistema que você tem uma história que você segue durante o jogo. E você pode estar jogando essa história e um amigo seu entrar no seu jogo a qualquer momento. Quando ele entra no seu jogo, ele vai seguir a história exatamente onde você está. Não tem parada. A fluidez continua. Ele chega no jogo e ele pode estar onde ele quiser no mapa junto com você. Ou seguindo a história, ou até no meio da cidade fazendo alguma coisa. Como se fosse sabe, um MMORPG? MMO é massivo, é como se fosse o contrário de massivo. É um mini MMO, multiplayer RPG. Até quatro amigos podem estar ali. E o jogo ele consegue se modular automaticamente, aumentando o desafio de acordo com a quantidade de pessoas que estão ali. Então entrou um amigo seu, o jogo aumenta a dificuldade um pouco. Entrou mais um amigo, aumenta mais a dificuldade. Entrou outro, aumenta mais a dificuldade. Saiu, ele diminui um pouco a dificuldade. Então é uma dificuldade dinâmica que se adapta. Então você tem essa possibilidade, que nem você joga no PlayStation 4, você conversa com seus amigos no PlayStation 4, você tem essa liberdade de ficar conversando com eles. Estando num jogo ou não, você pode conversar com eles, chamar eles pro jogo, eles entram e você continua a jogar sem ter que parar, sem ter que montar uma partida específica para jogar com aquela pessoa. Entendeu? Você tem que esperar ela parar de jogar para você entrar no jogo. Então tem pessoal que chama FIFA de bro game, né? Que é tipo jogos de amigo, né? Que você joga com seu amigo e tudo mais. Esse gênero é uma forma mais nerd de bro game, sabe? Destiny, Diablo 3, Diablo no geral, no caso, o Wraithen agora que vai sair, são bro games de fato. Você pode jogar ele sozinho e daqui a pouco um amigo seu entra e joga com você e vence aquele mestre, alguma coisa, enquanto conversa, enquanto bate papo. São jogos contra a máquina, de fato, talvez tenha algum modo player versus player, mas o foco dele é você cumprir missões, entendeu? Coletar recursos e tudo mais, derrotar inimigos. Então é um jogo simplificado de jogar, entendeu? Então todo aquele gráfico bonito, toda aquela coisa, todo aquele peso, aquela questão épica que eles gostam de colocar no Destiny, a história e tudo mais, é tudo base do single player mesmo, mas é um desafio simples e descompromissado de fazer. Então eu vejo muita beleza nesses jogos. E o Ethan, ele tem tudo isso. Ele é um jogo que tem um universo que parece que vai ser interessante desvendar ele. Talvez a história seja bem rica. Pelo menos graficamente é um jogo bonito de explorar. Dá vontade de você explorar, de verificar os itens, provavelmente, que você vai encontrar. As armaduras, as formas de upgrade e tudo mais. É um sistema de evolução também muito próximo da RPG que esses jogos têm que ter. Porque essa questão, você sempre vai enfrentar essas missões que são incontáveis, praticamente infinitas, para conseguir mais itens, para conseguir se melhorar, né? Para ver o seu amigo conseguiu melhor, ou tal pessoa conseguiu melhor, para rolar diálogo e toda essa coisa. Então, eu tenho grande expectativa desse game. Eu acho que ele tem grande potencial. Eu gosto do gênero e gostei muito do gameplay, gostei muito do que eles mostraram. Não achei ele, sabe, ele não tem aquela. É mais o cenário, é mais a beleza gráfica do que um estilo de arte específico ou alguma coisa que tenha carisma. Isso, infelizmente, ele carece mesmo. Eu vejo uma tendência nos gamers gostarem de jogos assim, né? Assim como Horizon Zero Dawn, ou antes o Skyrim, The Witcher. Acho que a galera que realmente gosta de jogar game desse estilo, acho que vai acabar se afeiçoando com o novo Anthem. Né, na questão do universo, né, de você querer explorar e essa beleza, né, gráfica assim, né, motiva você a querer explorar o jogo, é sim. Basicamente por conta desse grande hype hoje em dia, né? Hoje o hype é você ter uma coisa mais RPG, como foi, né, o Hotel The Last of Us, de você realmente ir nesse mundo, né, explorando. Acho que o game explorador acaba sendo uma coisa recorrente. Então vamos agora para a próxima apresentação, né? Indo para a Bethesda, né? Eles já iniciaram falando de Doom e de Fallout para VR, né? E tem até um lance que também vai para a Switch da Nintendo, né? Só que eu não vi a questão do que eles anunciaram para o Nintendo, infelizmente. Eu tô na expectativa que eles vão lançar o Diablo 3 para o Nintendo Switch. Eu acho que ele combina muito com o console. E até a possibilidade de jogar vários players no mesmo console também, igual tem no nas versões de Play 4, de Play 3, de Xbox, né? E como ele, até por ele ter sido portado para PlayStation 3, para Xbox, então 360 facilita, né? Porque ele tem essa, né? É um jogo leve, né, para colocar no Nintendo Switch. Eu tô na expectativa que eles anunciem, acho que vai combinar. É, mas eu achei a apresentação da Bethesda fraquinha, não tinha muita coisa para mostrar. Eles estão tirando leite do Skyrim já faz anos, cara. É impressionante como eles conseguem fazer isso durante tanto tempo. Eu acho que o único jogo que foi mais portado do que o Skyrim foi o Resident Evil 4, que já saiu para praticamente tudo. Daqui a pouco eu vou estar rodando até na máquina de lavar o Resident Evil 4. Você vai ver, ele vai sair pro Switch. Segura que ele vai sair pro Switch. Se não sair pro 3DS. Até. Mas bem, meu, tem que parar com isso. E eles ainda falaram que eles não estão desenvolvendo o novo Elder Scrolls. Então, meu, tá na hora de sair um novo, cara. Esse caminho já foi, meu. Mas bem. Eu gostei do que eles mostraram. Skyrim VR vai ser interessante, sim, pra quem tem VR, até porque não tem tanto jogo em VR assim pra se jogar depois do Resident Evil 7, né? Acho que foi o melhor jogo até o momento que saiu do VR. Só vale lembrar que VR que a gente fala não é o Vale Refeição, não, viu, gente? É realidade virtual, tá? Uhum. Que é um negócio muito caro, que tem pouco jogo pra jogar. E os jogos que saem ainda, que nem o Doom, no caso, foi o Doom que eu vi. O Doom ele é uma versão um pouquinho reduzida, pelo que eu vi. Não tem tanto. Não é exatamente o Doom que a gente joga no PC mesmo. Só que eu ainda acho estranho, cara. Eu ainda acho estranho essa coisa de você ver uma arma na tela, mas não ter a mão segurando a arma. Isso. Ah, mas você pode ter. Isso aí tem. A Sony lançou acessórios, né? Que você tem uma arma que você consegue visualizar ela na tela, né? Mas a mão, aparece a mão segurando a arma? Porque a mão segurando nada que eu vi nos trailers da E3 foi, sei lá, eu sempre achei estranho. Ah, sim, lá aparece sem nada, mas a cabeça ela acaba se adaptando a essa questão. É a forma de se jogar. Mas existem várias técnicas, cara, tem coisas incríveis. VR dava pra render um podcast inteiro. Tem pessoas que elas colocam um volante de videogame mesmo na frente dela, assim, e um chroma key por trás do volante. Então, quando ela coloca o óculos de VR, ele filma o volante, a mão dela, ele filma ela e coloca o jogo no chroma key. Então, você efetivamente vê você e na tela o jogo, entendeu? No chroma key o jogo, entendeu? Aliás, tem lugar em São Paulo agora que eles focaram nisso. Tem, tipo, esses bar que, tipo, a Ludus, que é de jogo de board game. E tá tendo um bar agora em São Paulo, não é nem um bar, é um ambiente mesmo, onde você joga jogos de VR, e eles têm uma sala com chroma key, tudo pra você ir lá. Lógico que tem um dinheiro considerável pra você poder jogar. E eles te mandam toda a filmagem pra você também. É o futuro pra certos tipos de jogos, né? Ainda tem muito... O pessoal tá tentando adaptar muita coisa, que se você for ver o Batman, ele foi bem adaptado, mas ele quebra muito a questão da imersão, sabe? Porque tem coisas que se você construir num jogo, né, você fazer num jogo que é movimentação livre do personagem, pode causar enjoo, a pessoa pode ter dor de cabeça, então é um pouco complicado, né? Então, agora, jogos de corrida, você pode usar normalmente e vai ser uma experiência muito imersiva. Jogos de espaçonave também, eu vi alguns gameplays e é realmente impressionante, cara. E sobre o Quake Champions, né, que vai ser usado para campeonatos também em esportes. É interessante, é o que a ID Software sabe fazer muito bem. Ela tem muito conhecimento de jogos de FPS, de FPS competitivo. Ela entende muito bem de jogabilidade competitiva em FPS e tem uma característica, os jogos dela tem uma característica muito dela aí, que é muito bom. Eu gostei muito do Doom, é maravilhoso. Se vocês seguirem essa linha, tá ótimo. Certo. E sobre esse The Evil e Dean 2, que acho que ele, tanto como quanto o Wolfenstein 2, acho que foram os pontos fortes da Bethesda, né? E o que eu tenho a dizer sobre o The Evil é que ele me lembrou muito Silent Hill. Acho que ele, assim como o primeiro teve muito mais Resident Evil, acho que o segundo eles estão indo para uma vibe mais Silent Hill, né? Uma vibe até mais próxima do que é aquela obra literária do Lovecraft, né? O Call of Cthulhu. Acho que eles estão indo mais por essa vertente agora na sequência do jogo. O pessoal gostou muito do primeiro. O único problema do primeiro é que ele tinha problemas técnicos de verdade, assim. É um dos poucos jogos assim que você pode falar, não, esse jogo aqui, o único problema dele é técnico. O jogo é bom, a história é boa, é um jogo divertido de jogar, mas era horrível no PlayStation 4 de jogar ele. Muito lag, extremo lag. Ele ainda tinha barras, sabe aquelas barras cinematográficas que o pessoal fala? Aquelas barras Sei. pretas. Essa barra preta ela ajuda um bocado na performance. Esse jogo colocou e ainda assim ele rodava muito mal, cara. Aí agora parece que todos os problemas serão resolvidos. Eles vão conseguir fazer um jogo que vai rodar legal. Então eles têm toda a liberdade criativa deles de fazer um jogo com qualidade. Tenho grandes expectativas, sim. É legal. O The Order. Não, The Order não. Como é que é o nome do outro? Wolfenstein. Muito bom. Wolfenstein 2. Muito bom. Nunca deixou na mão esse jogo. É bem legal. O trailer é muito divertido. Ele meio que une. Ele tem um pouco do humor do Fallout com a jogabilidade do Doom, sabe? Vamos para a parte onde nós somos mais entusiastas, né? Querendo ou não, a gente acabou escolhendo o mundo azul, que é a E3, a parte da Sony. E ela já iniciou assim, sem papas na língua. Vou mostrar jogo, jogo, jogo. Falou pouco, foi bem diferente do ano passado. Mas o lado positivo é que a gente teve bastante jogo aí para 2018. E antes tivemos os para 2017 também, que foi que eles começaram com as DLCs, né? Começando por Uncharted The Lost Legacy, que teve aí uma evolução das protagonistas. Ele parece que se passa antes do Uncharted 4 também, né? A Sony ela já estava falando um pouco antes do evento, ela tinha anunciado alguns números, alguns dados, e ela falou que ela ia anunciar esses dados antes da E3, porque ela tinha verificado que certas coisas não cabiam num evento da E3, desse ano específico, né? Até porque está aberto para o público em geral e tudo mais. Então ela só exibiu vídeos, para compensar também a existência daquele palco todo. Ela fez uma apresentação boa com orquestra e até atores fazendo performances, né, bailarinos e tudo mais, bem interessante. A questão é isso, questão de data. Não sei se foi algo planejado para ela ou porque ela não tinha mesmo nada para mostrar esse ano. De fato, eu acho que ela não tinha nada para mostrar esse ano, fora as DLCs, né? Então, a maioria dos jogos, ela colocou a data de 2018 para apresentar, que eu achei interessante, melhor do que mostrar jogos que não tinham data nenhuma ou que tivesse data para 2019. Então foi uma escolha dela mesmo de fazer isso. Certo, e como eu disse para você, depois que eu comecei a jogar Horizon Zero Dawn, eu realmente me apaixonei pelo jogo, já estava apaixonado antes mesmo do lançamento do jogo, jogando ainda mais. Eu ainda não fechei porque eu não quero fechar rápido, eu quero aproveitar esse jogo. E assim, foi paixão à primeira vista, protagonista mulher, que é o que eu mais gosto. E aí a gente até conversou antes de offline, a gente conversou offline a respeito sobre o possível Horizon Zero Dawn 2, que provavelmente não ia sair, não vai sair para 2018, mas que era possível eles lançarem sim uma DLC. E quando apareceu o G da Guerrilla Games, eu já falei, putz, vai sair o DLC, e saiu The Frozen Wilds. E acho que é uma boa jogada deles lançarem essa DLC antes mesmo de querer anunciar uma continuação. E o que você achou, né, quando apareceu o DLC em si? Não, é esperado, né? Se o jogo ele faz sucesso, e quando é um jogo que é muito difícil de produzir, né? Se é um jogo fácil de você produzir, se é um jogo da Telltale, por exemplo, você não vai fazer uma DLC, né? Você vai fazer uma sequência. Agora, quando é um jogo muito complexo de produzir, que nem esse, que tem um universo, um mundo inteiro que você tem que desenvolver, mundo aberto e tudo mais, é muito mais fácil você fazer uma DLC mesmo. É muito melhor também que você mantenha o player naquele universo, né? Eles podem lançar essa DLC um pouco mais tarde, em 2018. Não precisa ser tão no começo de 2018. Ainda tem um tempo ainda e o pessoal vai querer jogar assim. Certo, e tendo o jogo completo agora, a gente falou, né, do State of Decay 2, e a Sony também lança o próprio jogo de zumbi dela, que é o Days Gone, que para mim é uma mistura de The Last of Us com zumbis de fato e um pouco de Sons of Anarchy, né, que o cara é um motoqueiro. Mundo aberto e tem uma mecânica de missões bem parecido com o Horizon Zero Dawn. E sei lá, é um game de zumbi que me chama a atenção por conta da mecânica. Eu acho que, né, esquecendo que zumbis é uma coisa já fadada e clichê, Eu acho que pelo menos a mecânica do jogo parece que vai divertir mais, né? Diferentes, né? Esse eu gostei bastante, especificamente dele. É um, apesar do gênero de zumbi estar batido, ele tem características muito dele mesmo, de ter um mundo aberto, de ter mais liberdade para você caminhar, mas mesmo assim ele conseguir fazer isso ficar, né, e conseguir fazer com que o mundo fique apertado, né? Quando o Resident Evil estava com alguns problemas de desenvolvimento, tinha o Resident Evil 6, saiu e foi um grande fracasso, eu até comentava com um amigo meu, mas por que eles não retornam para aquele mesmo sistema de antes? Usando como era no Resident Evil 3 e Resident Evil 2, os caminhos eram mais estreitos, então você colocava poucos zumbis na tela, já era difícil para você passar, você podia bloquear caminhos colocando zumbis no corredorzinho, porque eram caminhos estreitos, né? Podiam fazer jogos assim, né? E esse, ele usa toda a potência do PlayStation 4 para fazer um caminho aberto, mas ele consegue colocar uma quantidade tão massiva de inimigos que você acaba tendo essa limitação, né? Ele, toda essa imensidão do jogo acaba se tornando, né, até claustrofobia, porque você não tem muito espaço para ir, né? Certo, e esse Monster Hunter World, ele não é um jogo que tinha para PSP? E você também caçava monstros, essas coisas? É uma continuação dele? Não, Monster Hunter é uma franquia muito grande. Vende muito para os consoles da Nintendo. Sempre a Capcom lançou neles. Saiu para PlayStation Portátil também. Sim. Mas ele é uma franquia muito grande. Tem um apelo muito grande no Japão. Vende horrores, cara. Para você ter noção, quando a Capcom tava mal das pernas mesmo, quando ela tava vendendo muito pouco, quem conseguiu segurar as pontas para ela foi Monster Hunter. No 3DS, que vendeu horrores, horrores, é sério. Ficou um bom tempo em primeiro lugar em vendas, contando todos os consoles, pra você ter uma noção. Então é um jogo de peso pra Sony, a Sony deve ter feito uma negociação muito boa com a Capcom, mas eles estão com uma negociação bem estreita ultimamente, né, questão do Street Fighter V e tudo mais. Espero que a Capcom faça direito, só isso. E aí eles mostraram um teaser do Shadow of the Colossus, né? Que não é nem remaster nem nada, é um remake de fato. E tendo em vista como demorou pra sair do Last Guardian, você acha que o remake vai sair do Shadow of the Colossus? Não, com certeza. Eu acho que eles pegaram outro estúdio e vão aproveitar até as coisas que foram descartadas, né, da versão original, né? Porque na época ele tinha planejado até mais Colossus e ele não conseguiu colocar porque, né, ele tinha que desenvolver aquele jogo pra PlayStation 2, estava demorado já, tinha problemas de performance e tudo mais, era dificultoso fazer aquele jogo naquela época. Então ele teve que cortar muita coisa. Então esse jogo específico aí pode incluir tudo que ele tinha planejado a respeito do Shadow of the Colossus. Eu acho isso muito legal, cara. Tá bonito, é um remake mesmo, dá pra ver que o gráfico tá bem melhorado, até melhor do que o The Last Guardian. E não perdeu, né? Não perdeu o feeling que o jogo do PS2 tem, né? Não. É um remake digno. Acho que tem que fazer sim, porque esse jogo ele tem muita possibilidade, até pra ter sequências. E o novo jogo do Bom de Guerra, né? esse tá impressionante, né? E assim, eles apresentaram só um gameplay, não foi ao vivo, né? Provavelmente foi manipulado, mas teve poucas coisas novas, né? Eu achei que poderia ter mostrado mais. Não, mostrou um pouco do gameplay do combate normal, né? No jogo, né? Achei bem, bem interessante. É um remake necessário. O pessoal aqui jogava bem, eu também, né? Quando eu comecei a jogar God of War, eu nem entendia o que o cara tava falando. O jogo era só sair em inglês e era aquela coisa louca, mal dava pra entender. Eu achava o jogo maravilhoso, porque ele é perfeito em jogabilidade e tudo mais. Só que conforme o jogo foi avançando e aí saiu tradução e tudo mais, aí você vai tentar acompanhar a história de fato. Nossa, era um porre. O Kratos, ele é um cara que ele sofre de esquizofrenia e todo tipo de doença mental. Ele é um cara irritante, ele grita, ele só quer matar. É uma sequência de mortes que não tem justificativa. Mas bem, o Kratos, ele tava completamente celebrado. Aí o estúdio Santa Mônica, eles tentaram fazer com que ele voltasse, né, um pouco o foco dele com o Ascension, que é um jogo muito bom. É uma raspa do tacho, foi um jogo que foi lançado no finalzinho da geração do PlayStation 3, mas é muito bom, muito bem feito. E aí o Kratos, ele é um pouco menos retardado. Mas bem, conseguiram colocar tudo nos trailers de novo agora. Então ele, o passado dele não foi ignorado, então você vê que ele é um cara que sofreu, você vê que ele é um cara que viu muita coisa e que sabe muita coisa sobre, né, o universo em si que ele vive ali. Eu acho que nessa nova geração, desculpa interromper, acho que essa nova geração, ela tá aprendendo o que é realmente, de fato, um personagem carismático. O Kratos não era carismático. Aí depois que veio o The Last of Us, né, começou a trazer a Ellie, o Joel, você começou a se importar com o protagonista. Antes você não se importava com o Kratos. Hoje eles estão trazendo isso até por conta da série Vikings, né? Você tem o Ragnar, né? Que ele tem todo um background, tem toda a relação com a esposa, com os filhos. Então eles querem também trazer isso pro God of War, trazendo um filho pro Kratos, dando todo um background para que a pessoa, dessa vez, se afeiçoe ao personagem. Sim, é até um pouco complicado falar que ele não tem carisma, mas de fato ele não tem, mas vamos explicar exatamente, porque quem tá ouvindo às vezes vai ficar um pouco confuso a respeito do... O Kratos não tem carisma? O Kratos é conhecido, o Kratos é um personagem que é capa de caderno aqui, mas envolve muito as questões de quando a gente, quando o jogo saiu pro PlayStation 2, o quanto você conseguia absorver da história, quanto você conseguia entender o personagem. Não, ele tem o carisma, visualmente falando. No desenvolvimento da história do jogo, até do God of War 1 até o God of War 3, ele vira um babaca. Mas ele ainda tem uma imagem muito forte, tem o carisma dele. E pra você saber que ele é um babaca, você tem que crescer e ouvir o jogo no idioma que você compreende, entender aquela história e reparar que tem alguma coisa faltando naquele jogo. Sentido é o que tá faltando naquele jogo. Mas é um jogo muito bom, ele tem um gameplay muito bom, você vai jogar ele até o fim, porque ele é um jogo divertido de jogar, ele é um jogo diferente, ele tem um apelo diferente. Mas isso não cabe mais agora, porque a narrativa dos jogos está tomando uma forma diferente. A Sony, ela precisa fazer com que esses jogos vendam mais também. Por incrível que pareça, God of War não era um jogo que vendia tanto quanto Call of Duty. Muita gente pode pensar que God of War 1 vendeu horrores. Não vendeu horrores. É um jogo que fez muito sucesso na Europa, mas não fez tanto sucesso no Ocidente, e no Japão também não é tão expressivo. No Brasil ele fez muito sucesso, mas na época que a pirataria reinava tanto, né? Claro, no God of War 3, que aí o PlayStation 3 é um console que era muito mais fechado para pirataria e tudo mais, ele vendeu horrores aqui no Brasil, tanto que ele foi traduzido, né, para português. Mas ela precisa fazer com que todas as propriedades intelectuais dela rendam mais. Então essa foi uma forma dela encontrar com que o jogo pudesse, né, render mais. Então ela muda um pouco a narrativa dele, traz ele para uma mitologia diferente, vai conseguir adaptar a história sim, porque eles conseguem. O Santa Mônica é um estúdio muito, muito, que tem uma aptidão muito boa, eles vão conseguir adaptar a história, vão conseguir fazer uma narrativa muito boa. Eu acredito muito no jogo, em questão de gameplay, de qualidade técnica, e eu acho que vai ser um jogo que vai trazer um novo futuro para essa saga. Certo. E outro estúdio da Sony, que também ele é bem cinematográfico, acho que o diretor e roteirista, né, o David Cage, ele acho que ele gosta dessa coisa mais cinema, mais história. E dessa vez temos o novo Detroit Become Human, que é o novo jogo da Quantic Dream, que vai trazer inovação perto dos seus antigos jogos, mas pelo menos uma história vai ser bem mais baseada na ficção científica, né, com robôs, inteligência artificial, bem do que é perto das obras do Asimov, né? Que escreveu Eu, Robô e vários outros contos e histórias também dessa estirpe. Eu falei pra você um dia... os jogos da Quantic Dream têm defeitos. Mas daqui 5 anos, daqui 10 anos, quando forem falar dos jogos da Quantic Dream e comparar com outros jogos, que nem o The Walking Dead ou qualquer jogo da Telltale, as pessoas vão reparar a diferença que existe e a qualidade que esses jogos sempre tiveram da Quantic Dream, e que as pessoas não elogiavam o suficiente, sabe? O único erro da Quantic Dream, eu acho que ela se preocupa muito com picuinha no gameplay. Ah, tipo, você vai pegar uma toalha, você tem que efetivamente ir pegar a toalha e usar um botão ou outro pra enxugar as costas. Eu acho isso um bocado desnecessário. Mas o que ela conseguiu fazer com o Beyond Two Souls, de você não ter game over no jogo, tipo, sempre tem uma ramificação que a história vai continuar, sabe? Você tá jogando, você sentiu o gameplay, o jogo ser divertido de fato de jogar, e ainda assim ele sempre ter esse caminho, sabe? É um jogo que a hora existe nele, sabe? Que na vida real, sabe? Você não pode parar o tempo no jogo, voltar e refazer. Ele tem essa questão de seguir, sabe? Ter essa sequência. Eu achei isso muito interessante, eu acho que eles têm extremo potencial pra fazer histórias incríveis. E precisam ser reconhecidos. Eu espero que eles consigam de fato serem reconhecidos. Eu espero que eles consigam vender bastante esse jogo. Porque muita gente pode falar muita coisa, ou você vai olhar as notas, ou você vai olhar o Metacritic, mas quem jogou o Beyond Souls, que foi o último no caso, adorou o jogo, cara, se divertiu, gostou de jogar. É um jogo que vale muito a pena testar. Quem puder comprar jogos da Quantic Dream pode comprar, pode jogar. Heavy Rain é incrível, é perfeito. Eu acompanhei esse jogo da cada vídeo que saía, demorou pra sair essa porcaria desse jogo, desde o primeiro gameplay que eles mostraram. E Destiny 2, eu acho que ele, pra mim, Destiny 2 teve melhorias. Eu acho que o importante dele foi a melhoria. Ele não avançou praticamente nada graficamente. Realmente, muita gente tava falando: ah, parece uma DLC, parece uma DLC. De fato, ele parece uma DLC. Não sei se ele vai conseguir segurar a nova leva de games. Então, parece que vai sair um Borderlands novo também daqui a pouco. Vai ser difícil segurar, viu? E pelo que eu tô vendo, boatos de que a Blizzard também vai entrar nessa, de fazer um jogo mais ou menos no mesmo estilo. Apesar que, bem, ele tá sendo vendido até pela. É Activision Blizzard, né? Então tá dentro da mesma empresa. Mas eu acho que esse deve ser a última iteração do Destiny. Eu não acredito que ele vá sair um Destiny 3, ou que vai ter um apelo tão forte, sabe? Bom, e para fechar, eles lançaram Spider-Man, de acordo com o seu texto postado no Nerd About. Não foi a melhor jogada ter colocado Spider-Man para o final da apresentação da Sony. Mas vamos aí comentar um pouco sobre o game, começando pelo gameplay, né? Pelas minhas pesquisas, ele tem uma certa influência no Shattered Dimensions, que é um jogo do Aranha da geração passada. E apesar de ele ter uma boa movimentação, talvez ele ser imersivo, ele tem bastante QTE também, É, né? o Quick Time Event. Nada contra Quick Time Event, a gente tá acabando de falar da Quantic Dream, basicamente os jogos dela são só Quick Time Event. Quando aparece um botão na tela, você tem que ficar apertando ele pra acontecer uma coisa que já foi pré-definida. Então, tipo, apareceu o trailer lá, aquele guindaste tá caindo. Aquele guindaste ele tinha que cair, aquele guindaste ele ia cair daquela forma e você tem que fazer aquilo daquela forma. Então foi pré-definido. Então é um jogo mundo aberto, é um jogo que tem várias. Né, em teoria deveria ter várias possibilidades, mas ele não tem tantas possibilidades assim. Não tem ramificações, não tem muita dinâmica. É um jogo que vai ocorrer daquela forma. É ruim? Depende. Depende muito. O Uncharted também tem essas questões e é um jogo muito bom. O Homem-Aranha também pode ser. Algumas pessoas acharam um pouco exagerada a quantidade de QTE, sabe? Um pouco tipo, faça isso agora, faça aquilo agora, faça aquilo agora. É um pouco irritante, mas o jogo é muito bonito. Talvez não foi. Talvez até poderiam ter terminado o evento com gameplay do Homem-Aranha, só que poderia ser um outro gameplay. Mostrando a cidade, percorrendo a cidade e tudo mais. Essas coisas é até ruim de você ver num trailer, porque você vai fazer isso no jogo. E quando você fizer isso no jogo, vai ser exatamente igual. Porque não tem variação. Ou você faz ou você faz. Ou eles podiam achar outras formas de fazer. No Battlefront, Star Wars Battlefront, tem a possibilidade. Só esqueci o nome daquela unidade. Tem aquela unidade enorme que é gigantesca que aparece no filme que o Luke Skywalker ele solta uma corda com a nave e dá voltas em volta dela, né? Ele voa em volta dela, amarrando as pernas dela e derrubando ela. É uma unidade enorme. Ele faz isso com uma espaçonave dele. E você pode fazer isso no jogo, no Battlefront. Você tem essa possibilidade de ir em volta da nave, atirar uma corda e enrolar. Ou mais ou menos igual você faz no Uncharted, de prender o carro numa árvore, sabe? Pegar a corda e dar a volta pela árvore. É uma coisa mais dinâmica, é uma coisa que envolve mais gameplay. Talvez o guindaste estivesse caindo e você pudesse efetivamente passar por debaixo dele e soltando teias e prender o guindaste de uma forma mais dinâmica. Ou não prender ele e cair. Será que isso é possível? Se você fizesse alguma coisa daquela errada, ia acontecer o quê? Game over? Ou ia cair? Entendeu? A gente queria ter uma experiência um pouco mais dinâmica, mas se isso vai fazer alguma diferença na questão de vendas, eu acho que não. O jogo vai vender muito, mas vai vender muito mesmo, cara. É um Spider-Man e com certeza vai ser o melhor jogo do Spider-Man já lançado, talvez Não vai superar os do PlayStation 1, mas vai ser realmente muito bom e vai vender muito. Então é só uma crítica, eu acho que, bem, não parece que é um jogo nota 10, poderia ser um jogo nota 10. Certo, mas assim, provavelmente a história e a coisa do cenário ser mundo aberto vai chamar muita atenção, como chamou pra mim. É, sempre foi mundo aberto. Os últimos jogos do Homem-Aranha, sempre é difícil de falar, porque os últimos eu não joguei, mas teve o Ultimate Spider-Man, teve o Homem-Aranha do 2, do PlayStation 2, que também era mundo aberto. Tem que ver como é que vai ser a dinâmica do gameplay, né? Mas até onde mostrou, parece um jogo do Batman muito legal. Sim, e não é problema ser um jogo do Batman, né? Se eles fizerem bem feito. Não, porque quem não jogou todos os jogos do Batman até hoje? Aliás, e outra coisa que me chama atenção é a história, né? Realmente assim, vai ser uma coisa mais adulta, o Peter Parker vai estar mais experiente, não é aquele Peter Parker escolar, é um Peter Parker adulto. E o que me chamou mais atenção é o vilão que eles colocaram, né? Porque eu nunca vi a interação do Homem-Aranha, não li os quadrinhos nem nada, os poucos eu li, mas eu nunca vi essa interação do Homem-Aranha com o Rei do Crime, que é um vilão, ele é mais específico do Demolidor. E nesse caso, estão colocando ele com o Homem-Aranha, que também é um vilão do Homem-Aranha. Então é interessante você ver a interação de um vilão de um universo mais, bem mais adulto do Demolidor, agora com o adulto do Homem-Aranha. Tinha muito isso no, na animação que passava do Homem-Aranha quando a gente era pequeno, né? O Rei do Sim. Crime tinha esse envolvimento com ele. Eu tenho uma cena muito engraçada nesse gameplay que a minha namorada apontou. Quando ele vai falar com o Rei do Crime pelo celular, ele tá pendurado de ponta cabeça. E aí, no lugar de ele usar o celular de ponta cabeça, ele usa o celular, tipo, da forma normal, tá ligado? Como se ele estivesse É, olhando de vira. ponta cabeça. É coisa do Homem-Aranha, né? Ele é meio retardado mesmo com essa questão. Mas é interessante. E da Nintendo, tem alguma coisa a declarar sobre ela, sobre a apresentação dela gravada? Então, é aquilo, ela mostra um vídeo gravado, você pode ver pelo YouTube, não tem o mesmo peso de uma apresentação na E3, ela deveria ir lá fazer, mas bem, Switch tá no caminho certo, é um console muito bom, que tá indo pelo caminho certo, jogos interessantes para ser mostrados. A única coisa que me deixou um pouco triste é que ela, bem, quem tem 3DS deve ter ficado muito feliz com isso. Ela ainda tá muito focada no 3DS, ela ainda vai lançar muito jogo pro 3DS. Eu acho que ela poderia ter tomado a decisão de ter centralizado em um console só. Ela poderia estar tá focando em um único console. Eu acho que seria bem interessante para ela a longo prazo. Claro que agora a curto prazo, muito legal. Ela tem facilidade para desenvolver jogos pro 3DS. Ela tem muitas pessoas que têm 3DS, então ela pode continuar lançando, pode continuar vendendo e ganhando dinheiro. Só que a longo prazo, isso é bom. Isso vai ser bom pro Switch. Ela poderia estar lançando vários jogos pro Switch agora e deixando o 3DS sobreviver com suporte de terceira, sabe? Bem, vamos ver, né, o que vai rolar daqui pra frente, né? Exatamente. Bom, eu acho que essa foi um pouco da E3 2017. Eu acho que pode ser denominado como o ano da promessa. Teve muita promessa e pouca coisa concreta, talvez, a não ser pela Microsoft, que realmente o que ela prometeu no ano passado cumpriu nesse. Mas acho que pode ser denominado no geral como ano da promessa, certo? É, mas é uma promessa de curto prazo, né? Na próxima Sim. E3, a gente já vai querer estar tá vendo o resultado, né? Porque prometeram muitos jogos para 2018 e a gente vai estar tá querendo ver isso. O Xbox, o novo console ainda vai demorar para sair, vai sair mais ou menos no final do ano, mas já vai dar para ver de fato a diferença da potência dele em comparação ao PlayStation 4 Pro. Na próxima E3 vamos ter uma definição exata de como isso vai funcionar, se esse vai ser o caminho. E até na próxima E3 é muito importante porque tem gente que acredita que em 2019 novos consoles vão sair, no caso PlayStation 5 e um novo Xbox One. Tem gente que acredita nisso, que em 2019 vai sair. Então na próxima E3 já vai começar a ter algumas informações mais concretas. Mas isso já é assunto para outro vídeo, a gente pode falar a respeito se vai sair, se não vai sair. Certo, então vamos finalizando por aqui. Eu vou tentar, não é uma promessa, mas vou tentar lançar tanto para download de podcast, tanto quanto para o YouTube. Vou tentar editar e colocar vídeo de fundo também nessa apresentação que a gente fez aqui. Mas não é algo concreto, se não tiver, desculpem, porque o tempo é apertado e somos duas pessoas que trabalham de segunda a sexta. Mas pelo menos o podcast vai ser lançado para poder baixar, colocando no seu smartphone e ouvir indo pro trabalho. Que é realmente o foco do que... Realmente é o foco desse podcast. E é isso aí. Acompanhe aí as coisas no canal, acompanhe também o podcast, assina o feed no site. Sempre vai ter matérias aí lançadas. O Thiago e eu, a gente tá com um esquema legal de texto. A gente conversa no WhatsApp e depois a gente lança o que a gente conversou como um texto. Sempre de autoria dele, com uma pequena edição e revisão por minha parte. E também tá aí o link também na descrição sobre os demais assuntos recorrentes da E3 também, se você quiser ler. E, Thiago, o que você quer dizer? A mais, algum lugar onde pode encontrar você, se a pessoa quiser falar, eu quero conversar com o Thiago, onde que eu acho ele? Por enquanto, por aqui. Exatamente. A gente vai planejar mais pra frente alguma coisa. Com certeza. Então, eu vou ficando por aqui, e um abraço pra vocês, e aproveitem aí os jogos de 2018 da Sony, pra quem acompanha aí o PlayStation. Beleza, falou. Até mais.